Bom dia, Vietnã! Diretamente da retina escamosa do Anos Folgado do interior de São Paulo, estamos começando mais um RegularCast, dessa vez gravando numa sexta-feira, porque é o que tem pra hoje. Geralmente a gente grava no fim de semana, mas tá bem apertado, sempre dá pra cumprir essas agendas, né? Então, vamos lá, e hoje a gente vai falar do quê? Não sei. Bom, a gente já vai descobrir do que a gente vai falar, então é isso aí, eu sou o Sadrak, e, pô, ninguém me avisou que era assim quando eu era criança, cara. Aqui é o Meshack, and we have to go back. Aqui é o Cunhaque. Que eu ainda não cresci. É, mas é isso aí. A gente vai falar de alguma coisa que a gente não descobriu ainda depois do Regular News. Você é burro, cara. Que loucura. Se tiver um, né? Só vamos. Estendo as mãos pro céu e volto. Hoje tá beleza. Come on. Interrompemos esse programa para transmitir o Regular News. Então vamos ver o que aconteceu no mundo essa semana. Cara, essa semana aconteceu uma revolução. E ao mesmo tempo, não. A gente escapou do Fallout. A gente escapou de uma guerra nuclear, velho. A gente escapou de ser comido pelo urso do Vladimir Putin, tá ligado? Diga por você mesmo, eu estaria do lado dele. É, justo. Mas vamos à notícia. Essa semana, Donald John Trump se tornou o 45º presidente dos Estados Unidos. Caralho, você achou até contagem? Parabéns. Não, eles têm essa tradição de contar quantos presidentes teve. Aqui não, porque a gente vive derrubando, né? E tal. Mas o mais engraçado, cara, porque o Donald Trump, ele não derrotou a Hillary. Ele derrotou toda a mídia americana e brasileira e mundial, entendeu? Foi foda, cara. Ele não ganhou só de cara, uma pessoa, ele ganhou de todo mundo. Mano, jornais como Huffington Post já tava dando como 90% de chance da Hillary ganhar, entendeu? Mas foi, como eu disse, não de início de campanha, mas quando já tava assim umas 2-3 semanas rolando, é que eles estavam copiando o Brasil, né? Como sempre. Estavam tentando eleger a pessoa na fraude. Igualzinho foi no Brasil. Na fraude. Então, é uma novidade por eles não terem conseguido. A internet conseguiu barrar isso. E essa vitória do Trump quase custou o emprego de alguns jornalistas aqui no Brasil. Aquela que apresenta meu jornal no Hora 1 de manhã, Mona Lisa Perrone, no dia da vitória do Trump, ela tava indignada lá no jornal e falando com o correspondente em Nova York, falando: ah, então, como que você tá ouvindo aí das pessoas, do povo, como é que tá o clima, o que você tá ouvindo de assunto aí, que ele tava lá no comício do Trump, né? Falando desse candidato aí, que já disse que odeia gays, já disse que odeia negros e latinos e tal. Aí o cara lá respondeu: olha, ele nunca falou isso não, viu? Ao vivo, pro Brasil inteiro. E o pior é que ele nunca disse mesmo, tá ligado? Ela ficou com uma cara de otária, velho. É que, tipo, aquele boato falso que é escrotamente bizarro, né, cara? Que alguém fala, ele espalha. Disse isso e o povo sai repetindo, como se tivesse dito mesmo. E ele nunca disse, tá ligado? No próprio vídeo que eu te mandei ali do Gameplay RJ, ele fala isso, cara. Esse treco dele ser racista, ser homofóbico, ser um caralho taxista e ista de tudo, baixista. E qualquer outra merda, ele nunca disse nada, ele nunca se posicionou sobre isso. Inclusive, ele falou que ia defender o movimento, né, cara? Eu mesmo já assisti discurso dele. Dele falando na convenção republicana: nós vamos apoiar a comunidade LGBT. E todo mundo bateu palma. Aí ele: e como republicano, eu estou muito orgulhoso de ver vocês batendo palma pra isso. Não, mas o negócio é que nasceu disso só porque ele queria barrar os imigrantes ilegais. Não era nem todos. Ilegais. Era só os ilegais. E aí tiraram o From Hell. Essa porra dele ser racista. Dele odiar latino. Cara, não, ele não odeia latino. Eu odeio latino. Eu odeio festa no AP. Mas a questão não é essa. A questão é que o imigrante ilegal é um problema para o imigrante legal, entendeu? É um problema para quem tem visto e para quem tem green card, para quem anda direito. Sim. Porque você vai ser sempre confundido, você sempre vai sofrer preconceito como se você fosse legal estando lá. Então, eles têm que tomar providência. Ah, sim, você fala da parte de ser um ilegal. Isso com certeza. A parte do muro também era só para barrar ilegal, cara. Não era um muro completamente fechado. Não estamos falando de uma arena completamente trancada, não tem como entrar. Cara, ia ter entradas igual tem pra porra do Paraguai. E a gente não tem postos policiais lá? Ia ter também, muro, cara. O pior do muro, cara, é porque a ignorância é tanta que, tipo, as pessoas não sabem que já existe um muro na fronteira. Já existe um muro, isso é uma verdade. Que foi construído na administração Clinton. Então, mas isso não é importante. Olha aí. O importante... Mas o muro tem que existir mesmo, ele só quer reforçar, entendeu? Porque aquele muro porque, ficou cara, pula, né, mano? Você dá um pezinho aquilo ali, lá cara, não é só pra barrar a imigração ilegal, é pra barrar o tráfico, pra barrar... assim como devia ter um muro aqui na fronteira com também. Certeza. Tudo bem que os caras passam de submarino improvisado, né, velho? Então foda-se o muro. Tem que fazer um muro embaixo d'água também, no rio. Uma cerca elétrica na água. Passar cerca elétrica na água. E aí se eles tentar pular a cerca, ai, eles dentro da água. É, não, resolve duas coisas. Você tem peixe cozido e tem segurança ainda. Caramba. Vamos tacar pra frente, deixa eu ver. Nossa, a manchete é boa. O deputado diz que o PM que matou 3 devia pedir música no Fantástico. De volta a Trump, Trump resolveu perdoar Julian Assange. Ué, rapaz, assim que ele assumir a presidência, ele vai conceder o perdão a Julian Assange. Não sei quem é. WikiLeaks. É aquele cara lá do WikiLeaks? É, o do cabelo branco. Ele vai perdoar até o cara fuder ele, né? É, isso aí, porque tá ligado que fudeu a Hillary, ele deve ter rido pra caralho, né, mano? Quando na hora que pisar fora da faixa, apareceu, ele deve ter pegado pipoca. Agora, quando pisar fora da faixa, você pode ter certeza que a cabeça desse cara vai ficar lá no naquele... A prêmio, filho. Ah, cara, vamos comentar rápido, então. Você viu a véia da labareda? Não. Uma tiazinha foi participar de uma cirurgia lá, laser, e... Ah, tá, pô. E mandou um gás no meio da cirurgia, e o bagulho explodiu, pegou fogo na sala de cirurgia inteira, mano. Aquela frase do Zigueira se tornou real, né? Vou caco de cu pra tudo que é lado. Lá vai labareda. Mas tipo assim, só pegou fogo ou bagulho? Não, foi explodiu? Uma mini explosão a ponto de bagunçar a sala inteira e ter que interromper a cirurgia. Caralho, cara, isso deve ter sido muito foda. Eu me arrependo de não ter feito medicina. Ah, deve se deparar com várias bizarrices, né? Não, aí ela... Não, deve ser muito engraçado. Você imagina, você tá ali fazendo bagulho com laser, do nada explode um cu em você. e ela ficou toda queimada ainda. Queimadura grave, cara. Darwin, né, cara? Isso é Darwin. Certeza. Vamos lá pro programa, vai. Ai, ai, depois que a gente cresce, tem um monte de coisa que ninguém fala pra gente, né? Coisas que... Não te dizem nada, não, só a gente, deixam ninguém crescer fala pra e foda-se. Gente antes da gente crescer. É, ninguém fala pra gente antes de crescer, que seria o ideal, né? Pô, te jogam e esperam que você saiba, tá? E como esse áudio é grande, para a fé, filhão. Ninguém que seja o alvo desses, entre aspas, ensinamentos, vai estar tá ouvindo. É muito provável, né? Que não. Então, é inútil, no fim das contas. Mas a gente tá aqui só pra falar isso mesmo. É, pra tentar, né? Vai que isso ajuda alguém. Às vezes a gente pode ter uma dica ou outra, um life hack ou outro. Eu gosto de life hack, isso é uma parada da hora. Eu curto também. O único life hack que eu conheço, dorme cedo que você acorda de tarde. Quê? Não, cara. Funciona comigo. Funciona comigo com a beleza. Tá aí, primeira coisa que ninguém fala durante quando a gente é jovem, mais jovem, criança. Cara, dormir cedo. As pessoas só dizem, você tem que dormir cedo, mas ninguém te explica por quê. Mano, por que depois que você passa dos 25, se você não dorme cedo, você não consegue mais, você fica fudido no outro dia, você nem raciocina, você acorda e demora até meio-dia pra iniciar o teu Windows, tá ligado? Eu fico... A não ser que você tome café. Não, café eu posso... É cara, eu tomo não café... Não chegar nos 25 não, mano. É, tipo, gente, eu já acordo meio na bosta, mas... Eu acordo, eu mesmo tomando café... Mano, tomar café pra mim é padrão, eu preciso tomar café. Tipo, não funciona sem café. Aí, tá vendo? Um adicto da droga. Vou subir o morro pra comprar café, com a TV roubada. Aí. Vai vender o armário de casa pro café. E ultimamente isso tá me ferrando, porque eu não tô podendo mais tomar café a hora que eu acordo. Tá me atacando o estômago todo dia quando eu acordo tomando café. Então tem que tomar. É o outro já. Então tem que tomar leite e eu fico cagado, mano. Dormindo, andando pra lá e pra cá, que nem um zumbi dentro de casa na hora que eu acordo, tá ligado? Eu como o pó do café, cara. Eita. Bota numa seringa, né? Injeta na veia. Bota na seringa e injeta na veia um pó assim, tá? Derrete na colherzinha, com isqueiro assim embaixo. Direto do pacote Café Brasil, você já pega direto. Taca na lata assim de toma só Coca-Cola, café, tá ligado? Tem. Pega o isqueiro assim e já vai, filho. Ah, mano. Ih, uma coisa que ninguém falava pra gente na época da infância era por que que não se pode misturar café com Coca-Cola? Por quê? Cara, eu nunca fiz isso. Mano, veja bem, café... Não, a Coca, por que a Coca-Cola queria misturar, velho, café com Coca-Cola? Tipo... Então, quando eu era mais jovem, a galera dizia na escola que isso deixava o cara ligadão, os caminhoneiros faziam isso pra ficar acordado, não sei o quê. Aí, um belo dia, eu resolvi fazer o teste. No way. Cara, eu tomei café, eu não misturei no mesmo copo, porque seria horrível. Eu tomei café e tomei Coca-Cola. Resultado. Tá ligado que a Coca-Cola já tinha cocaína, né, por um bom tempo. Mas não foi nessa época. E quando eles removeram, eu sei, pô. Enfiaram cafeína pra até fazer bico, tá ligado? Até você olha, ficar trincadão como se tivesse de cocaína, do mesmo jeito. Resultado. Uma dor de cabeça. Você tomou café e tomou café também. Uma dor de cabeça que parecia ressaca de vinho, tá ligado? Tava aquela ressaca que sua cabeça... Mano, você tá escutando o sino da Catedral de Londres, como diz o Fernando Perini. Nunca faça isso, cara. Nem de longe. Não, mas a pessoa tem que ser idiota pra fazer isso. Não, porra. Nunca tive coisa absurda. Tipo, curiosidade científica, velho. Pelo amor de Deus. Não, curiosidade científica com caralho. Não, justifica assim. Em nome da ciência, tudo se pode. É, tudo justifica em nome da ciência. Não, você tá no cu, ah, não tem nenhuma evidência científica sobre isso, vou falar pra você que... Vou te falar, então, que enfiar o dedo no cu cura AIDS. Vai lá, enfia o dedo no rabo. Mas já tem que... Não, não, ninguém tem AIDS aqui, pô. Não, e se você tiver, você não sabe? Você já fez o teste? Aí eu já vou ter dado. Aí já vai ter dado o cu, né? Tem outros meios. Mas eu não quero saber. Eu tenho medo de saber, mano. O negócio é o seguinte: porra, você tem que ter o mínimo de inteligência pra esse tipo de coisa. Não. Você misturar, tipo, uma Fanta com a tubaína ali, de boa. Isso eu considero científico. Você quer saber o gosto que não, vai isso dar. É gastronômico. Agora, você misturar café com Coca-Cola, isso, cara, é científico. Eu pensei que você ia cagar sangue, isso mano. Isso é conhecimento farmacêutico, cara. Isso tá totalmente não, dentro da minha mano, área. Tá louco. Mesmo sem saber que Coca tem cafeína, eu não fazer uma merda dessa. Isso porque eu nem te falei que uma vez eu misturei as duas de imagem com vodka, mas isso é outra história. É, eu nem sei o que é isso daí. É... Que porra é essa? Agora eu quero saber. Uma parada aí, depois. É o azul. Não, né, não. Antes... Eu ia morrer. Antes fosse. Caraca, mano, minha mulher entrou numa vibe essa semana de arrumar a casa. Essa semana não, essas últimas duas semanas. De arrumar a casa pro fim do ano. E, velho, nossa, graças saco, a velho. Deus que eu cresci num lar onde meu pai me ensinava as obrigações de um homem, tudo que ele devia saber, tá ligado? Not my fucking job. Nos últimos dias eu já fiz tanta merda depois do trabalho, tipo, chegar aqui, velho, chegar e pintar a parede, chegar e instalar cortina, arrumar chuveiro, mano, há tanto bagulho, velho. É, isso é homem starter pack, né, cara? É. Não tem como você sem saber se operar dizer a furadeira, homem sem saber esse tipo básico. De coisa. É, não, e tipo... É o básico, né, pô? É saber isso e ter um pau, não. Aí você é um homem. E tipo, eu já ouvi pelo histórias. Mesmo. Ontem, mesmo, a senhora Sadraga tava me contando a história de uma prima nossa que tinha um namorado que não sabia instalar chuveiro. Ia pagar pra um cara instalar um chuveiro, aí a prima falou, não... Mandei o cara embora e eu instalei. O cara ficou de bom. Caralho. Por quê? Leite com pera, é, né? É normal. Hoje em dia, quase ninguém. É, fumo, né? Coisas domésticas. Mano, sabia instalar um chuveiro, cara. Meu Deus, velho. Eu sei, eu conserto até a resistência. É dois. Mas é três fios e um cano. Que eu também não era Jesus. Eu vou falar que eu também não era Jesus da construção, do conselho tutelar, pra quem manja. Mas, porra, tem a internet, não, cara. Eu não digo nem nada tão complicado se você como não construir sabe, um pelo muro, menos coisa atrás, que eu já fiz. Né? Mas, não, é o básico, entendeu? Coisinha de reparo, tipo trocar uma borracha de torneira. Não, mas vamos falar o seguinte, se o cara não sabe, porra, vai na internet. Não, e pior, tem tudo. Atrás, tá ligado? Porque o que as pessoas faziam antigamente no boca a boca. Você não sabe como faz, instala um chuveiro, pergunta pro vizinho, tá hoje ligado? O vizinho se chama YouTube. É, e tipo, hoje em dia, cara, tem essas coisas na internet. Então, eu vi uma reportagem esses dias de uma mina que faz sucesso na internet fazendo tutorial de pedreiro. Esse eu vi. Você viu essa parada? Excelente. Cara, é o que essa geração precisa, cara, de alguém que ensine eles a fazer esse serviço básico. É, porque a geração anterior tocou foda-se, nervoso, né? Falou, não vou ensinar nada, mal sei pra mim, já era. É, e tipo... Porque ensinamento, a geração passa pra geração, né? Se a geração anterior não passou, a não, obrigação a gente... da próxima é procurar. Eu até respeito que, claro, cada um tem suas áreas de conhecimento, suas áreas de especialidade e tal. Tem gente que manja mais de computador, tem gente que manja mais, sei lá, de carro... Mas você tem que ter um mínimo de conhecimento de cada coisinha pra você se virar com o básico. Olha, procurar um especialista. A única coisa que eu aprendi, assim, entre aspas, ser adulto, é seja um merda na maioria das coisas, mas saiba fazer alguma coisa, entendeu? Porque é melhor coisa. Do que você ter que pagar tudo pros outros. Se tem algo que, cara, é um conselho... Eu me sinto derrotado quando eu tenho que pagar pra alguém fazer algo pra mim, tá ligado? Tipo, ele tá levando meu dinheiro porque ele me venceu. Eu já pensei na ideia também, e só, de tudo que eu vou fazer. Só vou fazer um adendo aqui. Eu vou sim desmontar o guarda-roupa. Não precisa me lembrar de seis Edinho, meses. Você não precisa lavar a roupa aqui também não, tá? Você cortou o garoto. Continua aí, Léo. Ah, é, o Léo tava falando. Fala aí, Léo. Seguindo essa linha de pensamento aí, eu sempre penso, né? Ah, por que que eu tenho que pagar alguém pra fazer tal coisa? Aí eu fico pensando, ah, então eu vou abrir uma empresa disso aqui quando eu aprender e tal. E aí eu acabo pensando, pô, eu tenho que abrir uma empresa de tudo, então. Ser autossuficiente. É, Camargo Corrêa fez empresa por isso, cara. Abrir uma empresa de tudo. Eu ia citar justamente ela. É, você precisa de chinelo pros funcionários? Abre empresa que faz chinelo. Você precisa de caminhão? Abre uma montadora de caminhão. Exato. Não, montadora não tem, mas tem uma empresa de transporte, entendeu? É assim mesmo. É um meio, só que partes. É o estilo de negócio perigoso, porque se uma empresa tua quebrar, as outras quebram também. É, porque uma que meio depende da outra. Só que eles fizeram, que eu acho genial da parte deles, e muitas empresas adotam isso, tipo o Debrecha, a própria Droga Raia adota isso. Você tem empresas independentes que conversam entre si, fazem preço mais barato entre si e tal, né? Porque afinal é um dono só, mas que faz também serviço pra outros clientes, entendeu? Ah, você não fica preso aquela cadeia de empresas. Uma empresa escrava, entendeu? Né? Você fica solto no mercado, então você perde aqui e ganha ali. O diferencial é o seu cliente maior seria você mesmo. É, aí você tem a vantagem de diversificar. Mas ainda sobre coisas que a gente devia saber, mano, a gente devia ensinar isso na escola. Devia ter uma matéria só pra falar sobre carros, trânsito e código de trânsito brasileiro, tá ligado? Na escola. Devia ser padrão isso. Você devia saber o que, que é uma bomba d'água, o que, que é um radiador, o que, que é um virabrequim, esse tipo de coisa. Porque... Seria uma boa coisa. Você vai precisar, um dia na sua vida, você vai precisar. Você vai precisar abrir... Só que não dá pra você andar com um carro e um carrinho atrás e peça reserva não, dele, tá ligado? Mas eu falo assim... Vai ter coisa que você não pode fazer. Mas você sabe vai... ser mecânico. Você pode saber onde tá o problema. Se for coisa besta, chamar o profissional. Você até consegue fazer alguma coisa. Igual o pai mesmo já fez muita gambiarra e conseguiu tirar a gente da estrada, né? É, tipo... Mas você não vai conseguir salvar teu carro 99% das vezes. Mas assim, eu digo porque você precisa abrir o capô numa situação que acende a luz no painel do seu carro e saber qual é o problema, saber se tá faltando uma água, se é um óleo que você tem que completar ou que você tem que trocar, tá na hora de trocar, esse tipo de coisa que ninguém explica, entendeu? Quando vence seu licenciamento, esse tipo de coisa. Mas eu acho que isso deveria ser na escola. Na verdade eles até explicam, mas explica bem rápido. É, e é muito por cima. Eu acho que deveria ser mais... É, na autoescola, a autoescola é uma parada que só serve pra te deixar entediado e... Cucu quadrado e te arrancar uma nota. E te arrancar uma nota, porque você aprende a dirigir mano, como mesmo que... na não, prática. Na moral, eu tô indignado aqui, velho. Mano, a carta custa... 1,700. Acompanha comigo. 1,700. 1,700. Isso que eu tô julgando que tá barato ainda, né? Vai ter lugar aí que vai estar. Tá... Não, vai ter alguém que fala. Não, tem aqui em casa, aqui na minha cidade é 3 mil a porra da carne. Mas 1,700. Ô louco, já tá em 2,500. Eu paguei aí, mil, só que foi a Ana. Então tá, vamos falar. Eu vou falar do preço da minha. 1,700. Os caras te deixam sentado num banco duro dos infernos e mal te servem uma bolacha com café, mano. Na moral, o que eles fazem com esse 1.700? Enfia na bunda, não é possível. Boa parte desse dinheiro vai Não tem lógica, velho. É despesa com despachante. A minha não tinha bolachinha não, cara. Eu reclamo não. Não, eu nem comi bolachinha. Eu falei, não, isso é desaforo essa porra. Eu tomei um café pra o falar que... assim, e, olha, velho... eu aproveitei. Aproveitei não, aproveitei uma palavra forte. Eu vi que tinha. Viu que tinha. Entendeu? Não, e eu falo assim, velho, você paga um absurdo pra tirar a carteira e o nosso sistema de trânsito é infinitamente inferior ao americano, por exemplo. O cara paga 20 pila pra tirar a carteira e já era. Faz meia dúzia de aula com um maluco que nem é de autoescola, é um professor habilitado pelo estado, que pode estar entregando pizza enquanto ensina. E as estradas dos caras é bem melhor, né? É, e com bem menos impostos. Tira então, com 16 anos a carteira lá. O custo de operação deles é bem menor. E com 16 anos você tira a carteira. E com o carro custando mil, né? É mais barato que a carta aqui no Brasil. É, os carros, cara, você pega carro da hora mesmo com preço. É, velho, é coisa inimaginável. Eu tava vendo uns vídeos uma vez, aquele canal famoso, chama Realidade Americana. O cara mostrando lá numa sale de carro usado, tá ligado? Ele mostrando, ó, quanto vocês imaginam que é esse carro aqui? E esse carro aqui mostra, tipo perua, tá ligado? Grande e tal, espaçoso, com altos itens de luxo. Aí ele falou, ah, esse aqui usado, 7 mil dólares. Você falou, puta que pariu, mano, um carro desse aqui. 7 mil dólares. E aí o nego fala, não, tá caro, vamos comprar aquele Mercedes ali, de sei lá de que caralho de ano que é, seminovo, ultra estiloso, que aqui no Brasil você pagaria 800 mil, paga 2 mil lá. É, exagerando, mas é bem por aí. Não, a gente viu umas, lembra não? Não lembro disso, faz muito tempo que eu vi. Não, eu não tô falando de vídeo, porra. A gente tava vendo carro à venda dos Estados Unidos. Ah, é verdade. Uma Mercedes. Pera aí. Mas enquanto a gente come nosso tempo, quais ensinamentos você tem pra passar pra jovens crianças de hoje em dia? Eu já falei que eu não cresci. Agora apertou ele. Eu já falei que eu não cresci, cara. Eu já aprendi a escapar disso aí. Ah, cara, tem muita coisa assim com o dia a dia que você vai aprendendo. Sei lá, às vezes a graça tá no aprendizado de algumas, outras seria melhor se você já soubesse, mas. Né, é complicado assim, deixar a receita. Tem sempre aquela recomendação, né? Aquele conselho velho, estuda, mais tarde você vai precisar. E a gente nunca escuta. Vamos pegar um aqui pro cara que tá lá se formando, quer ser algo na vida. E eu acho que tem muito assim hoje, da pessoa, a família, né, falar, ah, eu quero que você seja um engenheiro, sei lá. E aí a pessoa cresce limitada com esse pensamento, acha que é o sonho da vida, sei lá. E muitas vezes isso dá bem, porque a gente tem que escolher depois, sabe, conhecer cada coisa. Eu não sabia o que era vestibular, até que tem que fazer um. Eu acho que a gente não devia se limitar tanto a conhecer várias coisas de áreas diferentes para depois, né, especializar em algo que queira, trabalhar com isso. Isso é um bom conselho. É o é não entrar na faculdade direto quando você sai da escola, né, cara? Porque você não sabe o que você esse quer. Esse é o conselho do. É a pergunta mais difícil que você tem. O conselheiro do Chris deu pra ele, tá ligado? Que foi? Esse é o conselho que o conselheiro do Todo Mundo Odeia o Chris deu pra ele. Ah, não entrar na faculdade direto? É, vai conhecer o mundo. Isso é um conselho importante, apesar de Todo Mundo Odeia o Chris ser uma série de humor, é um conselho importante, porque, cara, você não sabe o que você quer fazer. É a pergunta mais difícil que você tem que responder. Ah, o que você quer ser quando crescer? Caraca, eu nem. Como é que eu vou saber? Ah, cara, quero ser mafioso, milionário que nunca foi preso. Mas como não dá pra escolher isso? A gente faz o que pode. Mas sério, por que você ia querer ser o José Sarney, velho? nego quer morrer no outro dia e não saber porquê, tá ligado? Mas sério, falando sem sacanagem, a taxa de pessoas que terminam a faculdade de primeira, assim, entra e termina de uma vez, é muito pequena, cara, em relação às pessoas que entram na faculdade. Porque muita gente não tem a mínima ideia do que vai fazer, ou nem sabe por que tá ali, tá ligado? Eu e o Léo, por exemplo, né? Ninguém sabia que os dois filha da puta iam entrar na faculdade. Nem a gente sabia. Não. Eu tava jogando no Samp o dia antes de fazer. Eu também. Se não me engano, eu tava jogando contigo. Esse tipo de coisa meio que marca, né? Eu lembro que na época que eu tava fazendo meu TCC na faculdade, eu virava a noite jogando Warcraft. Olha aí. Pra ver, TCC é uma coisa filha da puta de importante. Extremamente importante, eu fazendo muito estudo sobre a influência das parasitoses no desenvolvimento cognitivo infantil. Xerebecanta. E cara, eu fiquei um ano inteiro praticamente enrolando. Fui começar a ler os artigos faltando um mês pra entregar e eu terminei o trabalho com uma semana. Tipo, que eu comecei a escrever os papers. Ainda deu tempo de continuar jogando, né? Antes de apresentar. Continuar upando depois de fazer o negócio. Agora vocês perguntam: o Edinho era o pica seca das galáxias da faculdade? Não era. Não, mediano. Era um aluno comum, mediano. E tava saindo. Então, acabei de lembrar outro bom conselho pra faculdade. Ser bem relacionado é muito mais importante do que tirar boas notas, viu? Com certeza. Ah, sim. Porque você dá uns dibre da vaca na nota, né, ô filha da... passa suave. Passar é uma coisa, não matar alguém depois. Não, é saber outra. Ah! Não, e mesmo pro futuro profissional ter um bom network, né, relação com pessoas. É muito importante. Já tem estudos que mostram isso, que pessoas que eram mais bem relacionadas ganham geralmente mais. O Dale Carnegie falava sobre isso no livro. Que caraca! Até em ramos técnicos, como a engenharia, o que determina o seu salário é no modo com que você se relaciona com as pessoas, e não propriamente o conhecimento técnico. Nunca vi alguém mais citando esse cara. Eu vi bastante áudio dele. Inclusive passei pra vocês alguns. Fala sobre ele. Deu Carnegie? Passou? Não sei se era dele ou se o cara cita ele, mas fala sobre as ideias dele. Ah, só. Calma, como fazer amigos e influenciar pessoas. Todo mundo critica esse livro, mas é... Todo mundo critica esse livro, mas é excelente. Eu gosto muito das ideias. É, tipo assim, se você é um filho da puta, ouça esse livro que você vai ser um cara legal, tá, entendeu? É como fazer você virar um cara legal. É porque o Léo me passou uns áudios estilo coisa do 3D, como pegar a mulher, tá ligado? É. Tipo de coisa, como hipnotizar a mulher, ô caralho. Achei que era como procurar OVNIs, alguma coisa assim. Não, ele não tava bebendo ainda. Aí eu meio que dei uma filtrada nos áudios, peguei só os de Sr. Lúcido lá. Que me cara, eu vou te falar uma coisa. De resto, como você sempre sabe que eu falo, eu tenho assim mesmo, parece que assunto nada a ver, mas se você aproveitar o conteúdo que tem em cada um dele, velho, é muito bom. Mesmo esses que parecem aí sobre sedução, sei lá, tem muito sobre PNL, mas, tipo, dentro, sabe? Aquele cara, o específico que você me mandou o áudio dele explicando como ele fazia, aquele eu não consegui, tá ligado? Você sabe que eu sempre vejo todo o material que você me manda, aquele, não com um olhar crítico, mas com um olhar curioso. Sim. Eu tento entender o que tá acontecendo. Cético. Agora, aquele cara eu não consegui. Por quê? Aquele cara eu bati assim e comecei a rir que nem um doente, porque eu não dava. Beleza. O cara falando que ele... O meio, nossa, o meio era muito escroto, velho, mas tudo bem. Ah, depois eu vou querer ouvir. Eu vou te mandar. Você vai ver como que era escroto. E se funcionasse, aí, mesmo assim, eu não faria, porque eu me sentiria ridículo fazendo aquela porra. Outra parada que ninguém fala pra gente, ninguém ensina direito e ninguém praticamente fala que existe na escola são impostos de renda, ICMS, esse tipo de coisa, sabe? Que eu não entendo nada até hoje. Só eu paga. Só sei que imposto é eu não entendo que bem fode, até hoje. Não. Nome difícil, entendeu? Mas... Bom, a parte do imposto a gente pode resumir como imposto é roubo. É o tipo de coisa que eu tenho que colocar ao contrário, censurar, colocar do avesso. Não censura, não. Seguinte, não precisa censurar, não, porque essa ideia tá forte aqui. É que, tipo, porra, O imposto, você não precisa saber calcular. Não, calcule esse imposto, calcule a taxa de caralho a quatro. Mas, mano, é, como existe contador isso aí. Não, cara, você vai pagar outro cara pra fazer isso aí. Aprende, é, exato, ó, seja um merda. Não, mas eu não vou fazer faculdade de contabilidade pra isso, né? Mas não precisa, cara. Eu trabalhava na empresa ali e eu calculava os impostos de folha de pagamento, 2 milhões de reais. Edinho, faculdade de essas porra de contabilidade é Excel e calculadora de porcentagem, velho. Você tá de sacanagem com a minha cara. Olha aí, vai tomar um rage dos caras, mano. Porra de calculadora de porcentagem travado, o cara só tem aquele botão na calculadora. Quer meter o louco, que é difícil, doido? Ah, não duvido nada, não. Também não duvido, não. Não, é chato, cara. Eu, sinceramente, eu pagaria sim alguém pra fazer. Pera aí, é, Léo. Só pelo tédio, né? Você tá falando que é chato contabilidade e você faz engenharia. Toma cuidado com seus conceitos. É justo. Ok. Ah, mas essas coisas, tipo, obrigações civis, tá ligado? Votações e, tipo, coisas que ninguém te explica. Exemplo, o que vai acontecer com você se você não votar? Olha, no geralzão, você pode tocar o foda-se simplesmente e nunca mais aparecer lá. Só que você não vai poder votar nunca mais, entendeu? Não, aí você é que vai tá. ter o mesmo direito acontece... que o Kletos dos Simpsons. Você vai ter algumas consequências, como, tipo, seu CPF vai ser cancelado, você não vai poder abrir conta em banco. Não, mas se você viver que nem o Kletos, você vive tranquilo. Não, se você for um mendigo, whatever, né? Não, porra, nem precisa ser mendigo, mas, porra, se você, sei lá, você mora numa gleba e tá tocando foda-se, você produz as suas coisas ali e vive não, bem. Se você... Tá valendo, mano. Se você... quer viver em Arraial da Ajuda vendendo sua arte, beleza! Isso não vai fazer diferença pra você. Mas se você quer ter uma vida simples, estável, trabalhar, comprar, vender, você vai precisar, porque o governo te atrapalha nessa hora. Se você não fizer o que ele quer, ele vai te atrapalhar, entendeu? Inclusive, ele quer saber onde você tá e quando e o que tá fazendo, né? E quando tá, e o que tá fazendo, esse tipo de coisa. É meio perigoso, por isso que eu tampo minhas câmeras, entendeu? Não, depois perigoso só vai ser o dia que a Google se integrar ao governo. Aí eu paro. Aí eu vivo sem internet. Eu faço minhas roupas, eu planto minha comida e vou viver naquelas comunidades de maconheiro, tá ligado? Maconheiro vegano. O presidente do mundo será Larry Page. Esse, dono da Google? Um dos fundadores. Ah, fundador, né? Ou ele ou Elon Musk. Ou ele com aquelas máquinas assassinas dele. É, mas hoje, por que todo podcast a gente fala de Elon Musk, velho? Pelo amor de Deus. Não. Eu não sei, é você que puxa, cara. Você deve ter alguma crush nesse cara. Ah, o Léo aí. Homossexualidade chegando. Não. É, ninguém. Outra coisa que aparece. Quem falou no nome do filho da outra coisa que aparece todo o programa é a musiquinha do First Billion Day Off, porque alguém sempre puxa uma viadagem, olha essa. É, você, né, no caso. Essa bunda tá. Tá trabalhando forte. Ainda sobre a linha de impostos e esse tipo de coisa, uma das coisas que, tipo, que é muito pincelada e que a gente acaba não aprendendo na infância, e só vem saber, bom, não interessa muito na infância, mas é coisa sobre trabalho, tipo, como trabalhar... Seus direitos, você diz? Também, mas eu falo mais sobre a parte de como trabalhar em equipe, sabe? Essa noção que os antigos chamavam de saber trabalhar. Bom, eles tecnicamente tentam, que seria o trabalho em grupo, mas todo mundo sabe que você acaba se isolando pra fazer o trabalho em grupo. Você se isola no seu grupinho ali e não rola de verdade. Tá é. Mas tipo, tem salas que as galera se isolam. A minha não. A minha na faculdade a galera era. Ah, mas também, se né, o cara tava lá 7 horas da manhã. Conversava e era... De farmácia, fedendo a cachaça, vai querer reclamar. Ah, eu não, eu não. Você hein? Tava fedendo a vômito, não era cachaça não. Não, que é. Nego na faculdade agora de farmácia. Agora lembrei que o Eduardo já foi pra festinha ainda. Ah, não sei, eu mal, fui. Tava eu sempre fui nerd. Só passei e falei... Não sei o que tá, não sei que tá acontecendo. Peça tá estranha, com gente foi, esquisita. Valeu. De novo a gente volta pra câmera. E aquele foi um dia que faltou. Aquele dia a gente não bebeu nada. Dia. Também R$300 de uma lata. Ah, você fala o dia do Motor Rocker? Ah, não, também caro demais, pelo amor de Deus. Sabe que eu. Ah, mas levava a própria cachaça. Tinha que fazer igual o Raoni. O Raoni já foi muito louco. Então, mas você chato demais. Muito caro, mano. Eu lembro, era R$4,50. É, na época que a inflação era 5%, você tá não louco. Como não. Era como se fosse hoje. Uma lata ser R$8. Mas o Léo tem que ir com a gente na próxima vez. Vai ser divertido. É, sabe. Bebendo ou não, vai ser divertido. A gente sente. Se tiver um show do Motor Rock, cara, querendo virtual. Ah, na moral, Léo, se você for pro caminho do mal e se perder na bebida com um dia, velho. Aí o barato é louco mesmo, hein? O cão foi quem botou pra nós beber. Ah, cara, influenciado. Um dia se pegar como alcoólico, só se for. Não, eu tenho uma teoria sobre o Léo. Eu acho que o Léo um dia vai bater um Breaking Bad, vai virar, vai querer. Eu já pensei nisso também, mas sei lá. Os monges, aqueles monges budistas, não tibetanos, faz isso, né? Não sei. É, os caras vivem a vida inteira lá. Tem uns que nunca viu mulher na vida. É, isso é estranho. A vida desses caras deve ser meio estranha. Se eles nunca viram mulher, o que aconteceu com a puberdade deles? Ah, cara, a gente não tá aqui pra questionar a sexualidade dos monges, cara. É perigoso. Eu não quero pensar nisso agora. Criaturas sagradas e uma aura pura. Isso. Angelical, assim, ver a luz de cima. Mas isso não... É uma boa discussão. Menos o Dalai Lama, que ele fala merda pro cacete, mas... Eu nem sei que é Dalai Lama. Olha aí, vamos ser xingado agora que eu incitei o Dalai Lama. Mas beleza. Ele morreu já? Não, ainda não. Mas se ele morrer, ele reencarna. Não morre nunca. Eu nunca entendo isso aí, cara. Tem um monte de Dalai Lama, como é que é? Porque o cara é eterno, eu sempre não, vi atrás dele. Dalai Lama é o Lama atual. Ah. É porque ele é o Dalai Lama desde criança, tá ligado? Ele nasceu e tal. Tá, e aí antes dele tinha outro Dalai Lama? É, antes dele nascer tinha outro Dalai Lama. Quando ele alcançou a extinção, nasceu esse. E quando esse alcançar a extinção, vai nascer outro. É simplesmente. Por que que eles assinam com o mesmo nome? Não, eles todos são lamas, não Dalai. Ah, tá. Não, porra. O nome Dalai significa oceano em mongol e lama é a palavra tibetana para mestre. Ou seja, oceano de sabedoria. Esse título dado pelo regime mongoliano ao Tancão e agora aplicado a cada encarnação na sua linhagem. Vocês nunca pesquisam antes de falar, né? Então porque a gente Dalai representa Lama, mil frases Dalai Lama. Ah, tipo, frase de 800 anos atrás, Dalai Lama. Frase de 2016, Dalai Lama. Porra, o cara é Jesus. Não, é porque ele é desde criança, entendeu? Então ele, ou falou, ele é Buda, muito, né? Ele falou muita frase desde esse tempo todo. Imagina o tanto de frase que ele já falou ao longo da vida. Tinha um escriba do lado dele a vida inteira. Alguém parece, cara. A gente, sei lá, Dalai Lama com uns 2 anos de idade. Meu dente tá mole, Dalai Lama. Dalai Lama. Nossa, velho, onde a gente tá indo? Pera aí. Ah, coisas que ninguém teve a capacidade de falar pra gente. Finanças, mercado de ações, inteligência financeira, aposentadoria privada. Sabe por quê? Investimentos. Ninguém nunca fala pra gente. Porque nenhum filho da puta sabe. Eu acho que isso. É justo. Isso é justo. É... Faz sentido. Isso é um mito, cara. Esse tipo de coisa não existe. Porque se existisse, alguém saberia que existe. Não é possível. Mano. Velho, se eu tivesse... Eu tive alguns contatos com a economia desde quando eu era criança. Mínimos. Contatos nunca mínimos. Guardo, porra, assistia... mas tava lá. Eu vi assistir um desenho... Não, os contatos era assistir um desenho do Tio Patinhas explicando o que era tio inflação. Tio Patinhas nunca guardou podem... dinheiro. Por que que... Ô, louco, ele tinha uma piscina. Então, se o cara tem a porra de uma piscina de dinheiro, você acha que ele guarda? Era o cofre dele. Mano, ele você toma banho, ele abriu a cofre, conta fica era... tudo no chuveiro ou ela sai contigo? Não, cara, era tipo, é o cofre lá fechado, aí ele ia abrir uma porta gigante com um cifrão, aí pulava lá no meio e saía mergulhando. Na vida real, mano, eu sempre pensava. Na hora. Não, eu sempre pensava, cara, como que esse cara não sai todo machucado, todo fudido? Aí, tinha o pescoço e abrir em três. Não, pelo menos sair ralado. Não, sei ralado lá. Não tem como, ele tá pulando em moeda. Mas beleza, o contato que eu tiver, de Patinhas explicando por que não podem sair imprimindo mais milhões, sair imprimindo dinheiro. Bom, o tio Patinhas sabia disso e os keynesianos não, mas beleza. E eu tive outros mínimos contatos, uma coisinha ou outra que falava no Cacete do Planeta e era só. Hein? Eu vim entender mercado de ações depois de velho, marmanjo. Eu não aprendi até hoje, mas eu sinto que eu vou morrer. É, e tem muita gente que não... vai acontecer. E tem muita gente que não sabe por que a bolsa sobe ou cai, ou por que o dólar sobe ou desce. Ainda tem gente que acha que isso é invenção, né? É, e acaba gerando esse tipo de teoria, de que é invenção. Teoria da conspiração, Illuminati. Mano, o melhor jeito de explicar a derivação de moeda pra mim é moeda se comporta como a água do mar. Tem lugar que a maré tá alta e o lugar que a maré tá baixa. Uma coisa depende da outra, porque tá ligado. É a maneira mais simples de ser explicado. Exemplo, Donald Trump ganhou a eleição, o dólar disparou. Não só porque todo mundo tá prevê que vai ser um ambiente fértil para crescer a empresa nos Estados Unidos, como também tem muito medo de investimento em outros países considerados mais instáveis, por medo da economia futura, né? Sim. O Brasil mesmo, graças à presidenta, a gente teve várias reduções de nota e o nosso país já é considerado um país que é perigoso se investir. Apesar de, de ter um multiplicador de 3%, né? Enquanto os Estados Unidos ainda está em decimal, né? Nossa, não, toda vez que o Léo tá fala comigo, aparece uma voz aqui gritando, WL Cunhaque disse KKK, WL Cunhaque disse IF. Mano, eu preciso tirar essa voz, peraí, cadê a configuração? Que da hora. E você, Eduardo? Você na coisa muito escrota agora, vai te ver. Conselho do quê, cara? De dinheiro? Não fala. Antes de crescer. Qualquer coisa que alguém precisa saber antes de crescer. Imagine que essa pessoa vai sofrer se ela não souber disso e que ninguém mais vai importar pra ela, se você não disser. Guarde 10% de todo o dinheiro que você ganhar na vida. É o melhor conselho. É uma maneira boa de você não se fuder e muita gente se Não embaixo do colchão. Cartão, né? Mas não embaixo do colchão. Comprar no cartão, compra à vista, velho. Ou no máximo duas, sei lá quantas vezes for o mínimo. Mas se você for ir assim naquele foda-se, vou botar essas porra aqui, 18 coisas a 12 vezes em prestação que meu salário vai dar, você não sabe o dia de amanhã, tá ligado? Pode ter o divino capica gigante te esperando na porta de casa. Então, porra, compra o negócio à vista, que pelo menos você garante que você tem dinheiro sobrando. E tenha dinheiro sobrando. Faz falta. Eu nunca tive um cartão de crédito. Ah, também uma coisa que eu e o Edinho costumava conversar bastante, principalmente, acho que foi quando você saiu de Blumenau, né? A gente conversava bastante sobre isso. Que era sobre como fazer aquela coisa toda, do pé de meia e etc. Guardar um pouco do salário, né? Tudo. É você ter... Foi logo quando eu li o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. É você ter sempre um backup, tá ligado? Você ter sempre um dinheiro guardado que você não vai tocar nele caso, sei lá, sua vida dê uma merda muito grande. Alguém chega muito perto de morrer ou algo assim. Que é algo bom de se ter. É difícil guardar dinheiro? É pra caralho. Se eu tivesse agora, eu gastava tudo. Eu acho que é exatamente por isso que você não tem. É, exatamente porque eu não tenho, eu não posso fazer nada. Mas é porque é bom ter dinheiro te guardado. Deu esse conselho. É, exato, também. Na verdade eu tenho, mas é uma micharia tão desgraçada que se eu falar eu vou chorar. Mas no mais é isso, cara. É você guardar um pouco sempre. Uma pra você... perguntaram como ficar rico. Comprar cocaína. Um zoeiro perguntou como ficar rico. E eu respondi, cara, trabalhe pra uma empresa, junte uma grana, abra uma empresa, vá à falência, repita. Uma hora você vai ficar rico. Simples. Mas é, velho. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. É difícil que acerte. Por que ir à falência? Oi? Porque ir à falência está no processo, não entendi. Tentativa e erro, porra, cara. Mas se fosse fudendo. Porque ir à falência está no processo, não entendi. É difícil o cara que acerta de primeira, né? Você pode ser cagado. Não necessariamente vá à falência. Você pode ter uma empresa de sucesso, sei lá. Mas, tipo, e não ter medo de diversificar, entendeu? Sair da zona de conforto. Cara, o maior exemplo que eu tenho disso é um cara, chama Geraldo Rufino, ele era morador de rua praticamente, catava lixo. Aí ele abriu uma, ele percebeu que todo mundo ganhava um dinheirinho e tal, mas eles iam catar muito mais lixo, ganhar muito mais dinheiro se fizesse todo mundo junto. Abriu uma cooperativa de reciclagem, quando a cooperativa tava galuda, tava comprando os caminhões e tal, não sei o que, pegou fogo lá no galpão, eles tiveram que reconstruir tudo do zero, beleza, tava remontando as coisas e tal, aí deu uma merda lá, pegou fogo no... Não sei se pegou fogo num caminhão ou bateram os caminhões e, tipo, ficou inoperável vários caminhões dele. E ele parou e pensou, puta que pariu, essas peças de caminhão são caras. Clique. Puta que pariu, essas peças de caminhão são caras. Ele abriu uma revenda de peça usada de caminhão e hoje ele é milionário, tá ligado? Exato. É expandir os horizontes, né, cara? Porque, é o que a gente tava falando, viu, pô. Aí, essa é a ideia. É um, vamos dizer assim, assim, um pensamento de empresário. É você saber quando você tem que... É o famoso entendeu? Pensar fora da caixa. É você saber quando você tem que parar de ir naquela direção, porque tá dando merda, e você conseguir enxergar um outro caminho que vai te dar uma oportunidade de lucrar, de ter um profit, né, no fim das contas. E quem consegue isso, enriquece. Quem não consegue, toma no cu e tenta de novo. Considerações finais e recomendações de livro, filme, etc. Tá bom? Bom, Ed, bom, já falou aí, né? Como fazer amigos e conquistar pessoas. Eu falei também do... O cara mais rico da Babilônia. O homem mais rico da Babilônia, que você é. Eu gosto de livro em áudio, cara. Eu gosto de ler e tal, mas geralmente eu não tenho muito tempo pra isso. Então eu acabo pendendo pro áudio livro. Eu recomendo leituras também, tanto o audiolivro que também tem, do Augusto Cury. Ele fala muito sobre essas questões, tanto de PNL, como empatia, relacionamento, pessoal. Eu acho que é o meu autor favorito, pra falar a verdade, cara. Eu tenho o Código da Inteligência do Augusto Cury. Ah, o clássico, né? Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E eu recomendo você ouvir, tipo, palestras de Jim Rohn, porque ele é um... Ele é um filósofo de negócio muito respeitado. Tem muita coisa que... Muitas pessoas que tiravam... Que têm ideias, que escrevem livros e tal, que é tudo baseado nas ideias dele. Caras como Tim Rohn, Zig Ziglar. Zig Ziglar tem uma frase genial, cara. Que era... escove apenas os dentes que você quer conservar. Esqueça os outros. Ligado? Pra clientes. Aqueles clientes que você quer manter, você tem que estar cuidando. Ligado? Isso é baseado na regra de Pareto, não sei se vocês já ouviram falar. É usado em tudo hoje, né? Estoques, administração, até na engenharia eu já vi. E é baseado na teoria do Vilfredo Pareto, que em resumo é que 20% do esforço produz 80% dos resultados, entendeu? Então você se concentra nos 20% mais importantes, que às vezes você despende de 80% em vão que produz. Principalmente só quando você trabalha com equipes, vai ter sempre aqueles 20% que dão mais lucro, mais resultado, e os 80% que dão 20% do resultado. Então você acaba tendo que, tipo, tendo um melhor resultado se você trabalhar com esses 20% de pessoa, de pessoal, individualmente. E com os outros 80, em grupo. Você tem que ter esse jogo de cintura Não quer dizer assim que você vai ignorar os outros dentes. Quer dizer que você vai concentrar o seu foco, você vai seu ignorar. Poderio maior no que mais importa. E os outros você deixa pro que der. Ah, e por último, leitura definitiva, obrigatória, todo mundo tem que ler. Economics in One Lesson. Ou em português, Economia em Uma Lição, algo assim. Economia numa lição. Henry Hazlitt. É genial. Genial, cara. Mano, ele explica por que, até quando o governo fala, eu vou liberar tantos milhões para incentivar uma área da economia. Isso é uma bosta, cara. É muito bom. Todo mundo tem que ler esse tipo de coisa, cara. O Brasil tava salvo se todo mundo lesse isso. Mas é isso aí, vamos fechar esse programa que eu tô com fome, pô. Eu também tô. E como já dizia, o Capão não existe almoço grátis. Bom, falou. Vamos ferrar. Este podcast foi editado por Sadraque Michalki.